whose armor? My Bible says that where we two or three gathered together in Jesus' name, Jesus shall be with us together. Amiga Bíblia diz, aonde duas ou três pessoas se reunirem em nome de Jesus, ele se fará presente. Since Jesus is here with us, we are going to have a great miracle. Sendo que Jesus está presente conosco, nós vamos ver milagres dele no meio do povo. Deus é Deus bom. God wants to solve your problem. Deus quer resolver os seus problemas. Tonight something good is going to happen to each and every one of you. Esta noite algo de bom há de acontecer com cada de vós. Open your mouth wide. God is going to fill you. Abre bem a sua boca e Deus vai enchê-la. Moses led 3 million Israelites from Egypt. Moisés tirou do Egito 3 milhões de israelitas. And Moses was leading them to the land of Canaan. E Moisés conduzia esta gente à terra prometida de Canaã. While they were approaching to the land of Canaan. Enquanto eles se aproximavam da terra de Canaã. At the Rephidim, the Malachi came and resisted them. Em Rephidim, os malaquitas vieram resistir o povo de Deus. And Moses asked Joshua to organize army and go and fight against the Malachite. E Moisés pediu a Josué que organizasse o exército para guerrear contra os amalequitas. And Joshua organized the army of Israel and went out to fight against the Malachite. E Josué organizou seu exército, o exército de Deus, e saiu a guerra entre os amalequitas. And Moses went up on the hill from which he could look down on the battlefield. E Moisés subiu no monte da onde ele podia avistar o campo de batalha. And when Moses lifted up his hand and prayed to the Lord, then Israelites won the war. Quando Moisés levantava suas mãos e orava ao Senhor, a nação de Israel ganhava a guerra. But when Moses got tired and laid down his hand, then Malachite began to win. Mas quando Moisés se cansava e as suas mãos caíam ao seu lado, os amalequitas começavam a vencer. Since Moses got tired, he was sitting on the rock and Aaron and the Hur helped lifting up his hand continually till the sunset. E Moisés ficou sentado numa pedra com suas mãos levantadas e Arão e Hur apoiavam seus braços, isto é, até o pôr do sol. Then the power of God came upon the battlefield and Joshua prevailed. Finally, Joshua routed out the Malachite. De repente, o poder de Deus desceu na guerra e Josué esmagou o exército dos amalequitas e ganhou uma grande vitória para o Senhor. In this generation, our Moses, Jesus Christ, is leading us to the land of the Canaan, the eternal kingdom of heaven. Em nossa geração, o nosso comandante Jesus Cristo está nos dirigindo à terra prometida de Canaã. You and I have been called out by God to go to the kingdom of heaven. Nós fomos chamados por Deus para sermos parte do reino dos céus. But many animals are coming and fight against us. Mas muitos são os animais ferozes que se apresentam à nossa frente para nos derrotar. And you and I should become the Joshua. And we should rise up and fight against the enemy. E vocês e eu temos que ser os Josués que se levantem para derrotar o inimigo. And God has given us the arms with which we could make a victory. E Deus nos deu as armas através das quais podemos ganhar a vitória. We can't fight against our enemy with the arms of the flesh. Não podemos lutar contra os nossos inimigos ferozes com o braço da carne. And his blood cancels the power of curse upon your life. E o sangue de Jesus anula e cancela o poder da maldição sobre a sua vida. You are no more cursed at all. Você não é mais amaldiçoado. You are in the land of the blessing of Abraham. Você se encontra na terra da bênção de Abraão. You are blessed people. Você é povo abençoado. When you come into Jesus Christ. Quando o povo chega a Jesus Cristo. Jesus Christ cast out all the curse and poverty. Jesus expulsa a maldição e a pobreza. Jesus Christ brings blessing upon your life. Ele traz bênção à vida do homem. And you and I become a blessed people. E nós nos tornamos povo abençoado. And the blood of Jesus Christ cancels the power of death and hell. E o sangue de Jesus Cristo cancela e anula o poder do inferno e da morte. Jesus Christ died your death. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Jesus Christ resurrected your resurrection. Jesus Cristo ressuscitou a vossa ressurreição. So blood of Jesus Christ is witness of victory over death. O sangue de Jesus é o testemunho da vitória sobre a morte. And God has given us this blood. E Deus nos deu seu sangue. You and I can use the power of the blood. Podemos usar o poder do sangue em nosso favor. Let's be armed with the blood of Jesus Christ. Vamos nos armar com o sangue de Jesus Cristo. Let us resist sin by the power of blood. Vamos vencer o pecado através do poder do sangue. Let's cast out devil by the blood of Jesus Christ. Vamos expulsar demônios através do sangue de Jesus Cristo. Let's claim divine healing by the power of the blood of Jesus Christ. Vamos receber a cura divina através do sangue de Jesus Cristo. Let's claim the blessing of Abraham by the blood of Jesus Christ. Vamos viver na bênção de Abraão através do sangue de Jesus Cristo. Let's claim the eternal victory over death and hell by the blood of Jesus Christ. Vamos ganhar a vida eterna e vencer a morte, o pecado e o inferno através do sangue de Jesus Cristo. Yes, you have the power of the blood of Jesus. Você, meu irmão e irmã, tem o poder e a arma do sangue de Jesus Cristo. God wants you to use blood of Jesus Christ. Deus quer que você use o poder do sangue. Number two, God gave us the name of Jesus Christ. Em segundo lugar, a segunda arma é o nome de Jesus Cristo. So far you have not asked anything in my name, but ask, you shall receive. Jesus disse, se pedirdes qualquer coisa em meu nome, recebereis. Heavenly treasures ready to be kept by you. Os tesouros do céu estão à vossa disposição. Religion can't open the door of heaven. A religião não pode abrir a porta do céu. Only name of Jesus Christ can open the door of heaven. Só o sangue e o poder do nome de Jesus pode abrir o caminho do céu. Jesus said, in my name ye shall cast out devil. Jesus disse, em meu nome expulsarei demônios. Ye shall lay hand on the sick, sick shall recover. Poreis a mão sobre os enfermos e os enfermos serão restaurados. God has given us the power of the attorney to use name of Jesus Christ. Deus nos deu direito. Ele nos deu a procuração de usar o poder do seu nome. So tonight you have the name of Jesus Christ. Esta noite você tem o nome de Jesus. You can use the name of Jesus Christ. Você pode usar o nome de Jesus. You can bind the evil spirit in the name of Jesus. Você pode acorrentar espíritos imundos em nome de Jesus Cristo. You can heal the sick by the name of Jesus. Você pode curar os enfermos através do nome de Jesus. The heaven and earth shall pass away. Os céus e a terra passarão. But the word of God shall never pass away. Mas a palavra de Deus jamais passará. Word of God says that ye have the name of Jesus Christ. A palavra de Deus diz que nós temos como arma o poder do nome de Jesus. Use the name of Jesus. Use o nome de Jesus. Cast the devil out of your home. Expulse o demônio do seu lar. Cast out devils from your society. Expulse o demônio da vossa sociedade. Cast out devils from your country. Expulse demônios do Brasil. The devil must obey the name of Jesus Christ. O diabo tem que obedecer à autoridade do nome de Jesus. You are more than conqueror in the name of Jesus. Vós sois mais do que vencedores. Em nome de Jesus. So we are armed with the name of Jesus. Então nós somos armados com o nome de Jesus. Number three, God has given the word of God. Em terceiro lugar, Deus nos deu a arma da sua palavra. The word of God is the sword of the Holy Spirit. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Espírito. When you stand on the word of God. Quando você se firma na palavra. Heaven and earth is going to listen to you. O céu e a terra ouvirá a sua voz. Several years ago, one night I was speaking at the Full Gospel Businessmen's Convention. Alguns anos atrás, eu estava pregando numa reunião da Adonep, do Evangelho Pleno. My wife called me urgently. A minha esposa me ligou urgentemente. I went to telephone box and listened. Eu então escutei o que ela dizia no telefone. My wife told me that my third son was poisoned and he was dying. A minha esposa me disse que o meu filho mais velho havia sido envenenado e estava morrendo. I have three boys and the second son I loved most. E dos três filhos homens que eu tenho um amor especial para o segundo filho. And when my second son was going to elementary school. Quando meu segundo filho estava no colégio, no primeiro curso, no primeiro grau, many students went out on the street window and they purchased food and ate. Muitas crianças saíam para comer em restaurante no período da escola. But those food were powerfully poisoned. Mas aquela comida estava envenenada. 30 children died at the spot. 30 crianças faleceram naquele colégio. And thousands of children were hospitalized. E dezenas de crianças foram hospitalizadas. And my son also fell on the street. E o meu filho, que eu muito amo, desmaiou na rua. People brought him to my home. O povo carregou ele para minha casa. But he was so powerfully poisoned that doctor could not cure him at all. Mas ele estava tão envenenado que os médicos desistiram na hora. When I rushed back home. Quando eu cheguei em casa, I found out that my son was dying, lying on my bed. Eu vi o meu filho morrendo em cima da minha cama. He was trembling like a butterfly. Ele estava tremendo como uma borboleta. His fever was very high. A sua febre altíssima. His heart was palpitating so fast. Seu coração palpitava demasiadamente. He was so choked that he could not breathe. Ele estava engasgado e não podia respirar. He said, "Daddy, help me, help me." Ele disse, "Oh, pai, pelo amor de Deus, me ajude." I felt like dying. Eu quis morrer na hora. I said, "Oh God, let me die in this place." Eu disse, "Deus, deixa que eu morra no seu lugar." But by saying that kind of word, I couldn't help my son. Mas eu reconheci que não havia nada que eu poderia fazer para o meu filho. Soon my son turned into ashen white. Meu filho ficou branco como a neve. Sticky death perspiration covered his body. A perspiração cobria todo o seu corpo enquanto ele queimava de febre. And his pulse stopped. E o pulso cessou. Devil came to me. Satanás se aproximou and de mim. Said, "Joe, your son died." E disse, "Joe, seu filho morreu." Now you are the famous preacher in Korea. Você é o pregador e pastor famoso na Coreia. You help other people saved, but you could not save your son. Você salva e cura os outros, mas não pode curar seu filho. Aha, I've got you now. Satanás disse, "Ha, ha, ha, eu agora te botei no canto." And I tried to pray. E eu procurei orar. But I felt so choked that I couldn't pray. Mas eu estava tão emocionado que eu não podia orar. Then the Holy Spirit spoke into my heart. E de repente o Espírito Santo falou ao meu coração. My son opened the Bible to the Mark the 16th chapter. A palavra de Deus, ou a voz de Deus disse, abre a sua Bíblia para Marcos capítulo 16. And read the word of God. E leia a palavra de Deus. So I read the scripture. Então eu li a palavra. And Bible says that they shall drink any deadly things and it shall not hurt them. A Bíblia diz, beberão coisas mortíferas e envenenadas e não lhes farão dano. I took up the scripture. Eu me firmei na palavra. I said, "Oh God, I am not going to budge." Eu disse, "Deus, eu não me entrego para o diabo." I believe that this is your word. Eu creio que a obra que eu realizo é a sua obra. And the heaven and earth shall pass away. E se o céu e a terra passar, but this word shall never pass away. A tua palavra jamais passará. I'm going to stand on this word. Eu vou me firmar na tua palavra. That I could see you or not. Veja eu a cura ou não. Whether I could feel or not. Veja eu a sentir ou não. Whether I could touch or not. Se eu puder tocar em ti ou não. I'm gonna stand on this word. Eu vou me firmar na tua palavra. So I stood on that word. Então me firmei na palavra de Deus. I let my son stop the breathing. Meu filho parou de respirar. Outwardly he was dead. Por fora ele estava morto. But I never gave up. Mas eu não me entreguei. Because I had the word of God. Porque eu estava firmado na palavra. I fought with the word of God. Eu pensei com a palavra. I prayed 1 hour. Eu orei por 1 hora. Nothing happened. Não aconteceu nada. I prayed 2 hours. Orei 2 horas. Nothing happened. Não aconteceu nada. I pushed 3 hours. Eu orei 3 horas. I felt like dying. Eu quis morrer ali. I was soaked with the perspiration. Eu estava suando. I've been absolutely exhausted. Eu estava exausto de tanto orar. But I stood on the word of God. Mas continuei firme na palavra. Persisted. Eu persisti. I persisted. Eu persisti. I persisted. Eu persisti. Then suddenly the door of heaven was opened. E de repente Deus abriu a porta do céu. Tremendous faith began to pour into my heart. E a fé de Deus entrou no meu coração. I could believe miracles. Eu creio que Deus operaria um milagre. So I came to the body of my son. Então encostei na cama do meu filho. I laughed. Eu ri. I praised. Eu louvei a Deus. Because all the fear disappeared from my heart. Porque todo medo e temor desapareceu do meu coração. I was having the mountain moving faith in my heart. Eu recebi uma fé para remover montes. I looked to my son. Eu olhei no meu filho morto. I said, Samuel, in the name of Jesus Christ, rise up. Eu disse, Samuel, em nome de Jesus, levanta-te. Next moment, my son sprang up. Meu filho saltou na cama. He opened his mouth. Abriu a sua boca. He vomited out all the poison. Ele vomitou todo o veneno. He messed up my bed. Ele sujou a minha cama toda. But he said, oh, Father, I'm living now. Mas ele disse, Pai, eu voltei a viver. Father, say thank you to Jesus. Ele disse, Papai, agradeça a Jesus agora. So I said, where's Jesus? Eu disse, aonde está Jesus? He said, Jesus brought me here. Ele disse, Jesus me carregou aqui. But I couldn't see Jesus. Mas eu não enxergava Jesus. But anyway, I said, Jesus, I thank you. Mas eu disse, Jesus, eu te agradeço. And later he told me this story. E mais tarde meu filho me narrou esta then história. He felt so choked. Quando ele estava engasgando. Then suddenly he was set free. De repente ele foi liberto. His spirit left his body. O seu espírito se afastou do seu corpo. Next moment he was in the bosom of Jesus Christ. E de repente ele estava nos braços de Jesus. He was happy and peaceful. Ele estava com tanta paz e alegria. He wanted Jesus to take him home. E ele pensou, eu estou indo para o céu. But Jesus was lingering. Mas Jesus demorava para partir para so o céu. He asked a question. Então meu filho fez a pergunta a Jesus. Jesus, why do you wait? Ele disse, Jesus, tu estás esperando quem para me levar para o céu? And Jesus smiled. E Jesus sorriu. And Jesus said, your father will not let you go. E ele disse, seu pai não me deixa levá-lo. So you must go back. Então volte para o seu pai, filho. So Jesus brought him back. E Jesus o trouxe de novo e colocou o espírito dentro do corpo. Brothers, sisters, when you believe the word of God. Meus irmãos, quando vós credes na palavra de Deus, you should never be scared by your circumstances. Nunca seja receoso pelas circunstâncias. You must believe the word. Você tem que crer na palavra. You must persist. Você tem que ser persistente. You must persist. Você tem que persistir. You must persist. Você tem que persistir. Victory is yours. Porque a vitória é vossa em nome de Jesus. Because the word of God prevails. Porque a palavra de Deus prevalece. Hallelujah. Hallelujah. God has given you the word of God. Deus lhe deu a sua palavra. From Genesis to Revelation. De Gênesis a Apocalipse. God has given this word to you. Deus lhe entregou a palavra. This word is your arms to fight against the Satan. Esta palavra é uma arma poderosa para derrotar a Satanás. Number 4, God gave you the Holy Spirit. Em quarto lugar, Deus nos deu a arma do Espírito Santo. When Jesus was leaving this world. Quando Jesus estava subindo ao céu, his disciples were in great despair. Antes de partir, os seus discípulos estavam desesperados. They were scared, they were frightened. Eles estavam com muito medo. The Holy Spirit came. E no dia de Pentecoste, o Espírito foi enviado. Since 2,000 years ago, the Holy Spirit has been with you. E nos últimos 2,000 anos, o Espírito Santo está em vós. He is staying with you forever. Ele está convosco para sempre. You are not left as orphan. Você não foi abandonado como órfão. You are together with the Holy Spirit. Você precisa do Espírito Santo. Our Heavenly Father is seated on the throne. O nosso Pai está sentado no seu trono. Our Lord Jesus Christ has been seated on his right hand. O Senhor Jesus Cristo está à sua mão direita. But the Holy Spirit is in the church. Mas o Espírito Santo se encontra na igreja. And the Holy Spirit is in you, Christian. E o Espírito Santo está em vós. The Spirit is here to help you. Ele está presente para vos ajudar. He is a living God. Ele é Deus vivo. He is Almighty God. Ele é Deus todo poderoso. He is with you every day. Ele está conosco diariamente. Ask the Holy Spirit to help you. Peça o Espírito Santo para lhe ajudar. Ask him to give you his wisdom. Peça que ele dê a você a sua sabedoria. Ask him to give you his knowledge. Peça o Espírito Santo para vos dar conhecimento. Yes, ask him to give you his discernment. Peça que ele vos dê o seu discernimento. Ask the Holy Spirit to give his power to you. Peça que o Espírito Santo lhe dê da sua unção e poder. The Holy Spirit is your teacher. O Espírito Santo é o vosso mestre. You are guide. O vosso guia. You are lawyer. O vosso advogado. You are sanctifier. O vosso santificador. You are comforter. O vosso confortador. You are commander in chief. Ele é o comandante. And the Holy Spirit is with you now. E o Espírito Santo está aqui agora. He is with you now. Ele está em vós agora. He is within you now. Ele está presente em sua vida. You are more than conqueror in the Holy Spirit. Vós sois mais do que vencedores no Espírito Santo. You have conquered Satan. Você conquistou a Satanás. Because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Porque aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Yes, you are armed with the heavenly arms. Você está armado com as armas celestiais. Yes, you have the blood of Jesus Christ. Você tem o sangue de Jesus. You have the name of Jesus Christ. Você tem o nome de Cristo. You have the word of God. Você tem a palavra de Deus. You have the Holy Spirit. Você tem o Espírito Santo. You can make victory. Você então pode ser vitorioso. Yes, you can conquer. Porque você pode ganhar a batalha. You can bring the kingdom of heaven to this nation. Você pode trazer o reino dos céus a esta nação. Brazil is waiting for the coming of the kingdom of heaven. O Brasil está esperando a chegada do reino dos céus. You can bring the kingdom of heaven to your society. Você pode trazer o reino dos céus à sua sociedade. Chase out the sin. Expulse o pecado do Brasil. Chase out enmity. Expulse a inimizade. Chase out the devil. Expulse o diabo. Destroy the sickness and disease. Destrua as enfermidades e a maldição. Throw out the curse and poverty. Destrua a pobreza e a miséria. Throw out the death and hell. Expulse o inferno e a morte. Bring the righteousness to your society. E traga a justiça de Deus à sociedade brasileira. Bring the peace into your society. E traga a paz de Jesus à vossa sociedade. Bring the true joy to your nation. Traga alegria verdadeira. Esta nação. You can do that. Você pode fazer you isso. You are the children of God. Vós sois o povo de Deus. The heaven is in your heart. O céu está em vossa alma. You are heavenly people. Você é pessoa celestial. You are Jesus man and Jesus woman. Você é mulher e homem de Jesus. You are different people than the worldly people. Você é diferente do homem mundano. Through you, God brings kingdom of heaven to this nation. Através do crente, Deus traz o reino dos céus à nação. Oh, Brazilian Christian. Rise up in the name of Jesus. Crentes brasileiros, levantai-vos em nome de Jesus. And bring this kingdom of God to the end of the world. E traga o reino dos céus aos confins da vossa nação. You can do that. Você pode assim fazer. Because God is blessing you. Porque Deus está vos abençoando. You are the chosen generation. Vós sois a geração escolhida. You are the blessed people. Vós sois o povo abençoado. So you are more than conquerors. Vós sois mais do que vencedores. Even though we have all this heavenly arms. E muito embora nós temos todas essas armas celestiais. Like Joshua, we could go out to the battlefield and the fight. Como Josué, podemos sair ao campo de batalha. But without prayer, Moses, we can't prevail. Mas sem oração, nós não podemos vencer. With all the arms, we must pray. Com todas as armas que possuímos, precisamos orar. Prayer brings the power of God on the spot. A oração traz o poder de Deus em evidência. Prayer destroys the power of Satan. A oração destrói destrói o poder de Satanás. When Moses prayed, the power of God came. Quando Moisés orava, o poder de Deus era exercitado. When Moses prayed, the power of Satan was destroyed. Quando Moisés orava, o poder do inimigo era destruído. God has never changed. Deus jamais mudou. By our prayer, we bring down the power of God. Através das nossas orações, nós trazemos o poder de Deus do céu à terra. Since we pray, esta noite nós vamos orar. Power of God is here. O poder de Deus está presente. Power of God is there. O poder de Deus está na arquibancada. Power of God is going to destroy the Satan. Deus vai destruir as obras do diabo esta that noite. Power is going to destroy the sickness and disease. Deus vai destruir as enfermidades. That power is going to destroy the immorality. Deus vai destruir a imoralidade. That power is going to chase out all the evil spirits. Deus vai expulsar demônios. Prayer brings power. A oração traz o poder de Deus à terra. 2 years ago, we had the presidential election in Korea. Há dois anos passados, nós tivemos as eleições presidenciais na Coreia. But our society was in great chaos. Mas a nossa sociedade estava em estado de caos. We wondered if we could have a peaceful presidential election. E nós pensamos, será que podemos ter uma eleição pacífica? All the people worried. Todo mundo se preocupava. Then I gathered together 1 million Christians at the plaza. E eu ajuntei 1 milhão de crentes em frente à minha igreja. All day long we prayed for our country. O dia inteiro nós oramos pela Coreia. Then the power of God fell upon Korea. E o poder de Deus caiu sobre a nossa and nação. All the terrorism subsided. E todos os problemas desapareceram. Change this nation. A oração pode mudar o Brasil. And your prayer can open the door of heaven for Brazil. E a vossa oração abrirá a porta do céu sobre esta nação. And your nation can become a mighty and powerful nation. A vossa nação pode se tornar justa e poderosa. Oh, God wants to bless you. Deus quer vos abençoar. But prayer brings the power. Mas a oração traz o poder. During the Korean War. Durante a guerra da Coreia. North Korea attacked South Korea. Da Coreia do Norte contra a Coreia do and Sul. South Korea was almost fallen to the hand of North Korea. E quase que o nosso país da Coreia do Sul caiu na mão do comunista de Coreia do Norte. Only Port City, Busan was left surrounded. Só faltava a nossa capital se render aos comunistas. Then that time our late President Syngman Rhee gathered together the Christian leaders. Mas naquela época o nosso presidente Lee convocou os líderes evangélicos. He said we are now in desperate situation. Ele disse nós estamos em estado desesperador. Without having the intervention of God, we will be fallen. Se Deus não intervir, nós vamos nos entregar aos comunistas. My friend General MacArthur promised to send 100 airplanes to bomb the front line. Ele disse, o meu amigo, o general norte-americano MacArthur, prometeu muitos aviões contra os comunistas. But pastors, this is August. Mas já é agosto. This is monsoon season. Já é época da chuva. Through the August we have always cloudy sky and rain. Durante o mês de agosto o céu sempre está nublado. And if we have this rainy sky then airplane can't bomb. E se nós tivermos tempo chuvoso e nublado, os aviões não podem bombardear os comunistas. And in less than 1 month we lose our country. E ele disse em menos de um mês nós vamos nos cair vítima na mão do comunista. So ex-president said, oh you dear leaders of Christianity, pray for this nation. So nosso presidente disse, vós os líderes de igrejas, orai pela nossa nação. And all the ministers got together. E todos os pastores se juntaram. And all the ministers fasted and prayed for 10 days. E todos os pastores oraram e jejuaram por 10 dias. They did not eat, nor did they drink. Não comeram e não beberam. Day in, day out for 10 days they prayed together. Dia após dia eles oraram a Deus. Then God performed the miracles. E Deus executou um milagre. In the month of August. No mês de agosto. We did not have even one drop of rain. Nós não recebemos uma gota de chuva. Every day sky was clear. Todo dia o céu estava claro. Every day sun was shining. O sol estava exposto. Every day hundreds of airplanes flew to Korea. Todo dia centenas de aviões bombardearam a nação comunista. And broke the backbone power of the invading army. E o exército invasor comunista foi derrotado. And Korea survived. E o nosso país sobreviveu. Yes, by the prayer, Korea is surviving. Until now. Através da oração, a Coreia ainda subsiste até o dia de hoje. Prayer is the key of victory. A oração é a chave da vitória. Prayer Prayer is the key of church revival. A oração é a chave do crescimento da igreja. Prayer is the key to the success. A oração é a chave do êxito. Anybody can pray. Todos podem orar. Older can pray. Os velhos anciãos Younger podem orar. Can pray. Os jovens podem Educated orar. Can pray. Os grandes e ignorantes podem can orar. Pray. Os ignorantes podem we orar. Can all pray. Todos devem orar. When we repent our sin. Quando nós arrependemos when os nossos pecados. E quando oramos a Deus. God is going to listen. Deus vai ouvir do He céu. Is going to heal our home. Ele vai sarar a nossa He is nação. Going to heal our society. Ele vai sarar a nossa sociedade. He is going to heal our nation. Ele vai sarar o nosso lar. And he'll bring the prosperity to our nation. E trará prosperidade a todos. Dear brothers and sisters, meus irmãos e minhas we irmãs, are in the battlefield. Nós estamos em campo de batalha. We are fighting against the enemies. Estamos em guerra contra o inimigo. You are fighting individually. Você está lutando you are individualmente. Fighting as nationally. Vocês estão lutando coletivamente. Sin should be defeated. O pecado será derrotado. Immorality must be defeated. A imoralidade será derrotada. Corruption must be defeated. A corrupção será derrotada. Yes, the devil must be defeated. O inimigo será derrotado. Sickness disease must be defeated. A enfermidade será derrotada. Curse and poverty must be defeated. Os problemas pessoais serão derrotados. Death and hell must be defeated. A morte e o inferno serão you derrotados. Are the mighty army of e Jesus Christ. Vós o exército de Deus. You have the power of blood of Jesus. Vós tendes o poder do sangue de Jesus. You have the name of Jesus. Vós tendes o poder do nome de you Jesus. You have the word of God. Vós tendes a palavra de you Deus. You have the power of the Holy Spirit. Vós tendes o Espírito then Santo. Let us pray. Então vamos orar let e orar. Pray. Vamos orar. Let us pray. Orar. Let's open the door of heaven. Vamos destrancar a porta do Let céu. Let the power of God come and prevail. E deixar o poder de Deus prevalecer. Then we will bring the kingdom of heaven on this earth. E nós traremos o reino dos céus à terra. Kingdom will manifest through the righteousness. O reino se se manifestará através da justiça. Kingdom will prevail with peace and joy. O reino prevalecerá com paz e alegria. Kingdom will come with the healing power. O reino será manifestado com poder para Kingdom curar. Kingdom will come with the prosperity. Poder para prosperar. Kingdom will come with a tremendous victory. Com grande vitória virá o reino. Brothers and sisters, we are entitled to live a victorious life. Meus irmãos e minhas irmãs, nós temos direito de viver uma vida vitoriosa. Christianity is no modern religion. O cristianismo não é uma religião moderna. Christianity is modern philosophy. O cristianismo é mais do que religião e filosofia. Is modern the ritualism. É mais do que ritualismo. Christianity is Jesus Christ, the Son of God. Cristianismo é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. And he is going to change our lives. E ele vai mudar a nação. And he is going to bring us life, life more than abundantly. E ele vai nos trazer vida e vida com abundância. Devil comes to rob you, kill you, and to destroy you. Satanás se manifestou para matar, roubar e destruir. But Son of God came to give you life and life more than abundantly. Mas o Filho do Homem se manifestou para nos dar a vida e vida com abundância. Are you suffering because of your sin? Você está sofrendo por causa do seu pecado? Do you feel wretched and guilty? Você se sente miserável e culpado? Are you sick in your heart or body? Você está doente de coração ou de corpo? Are you suffering in your failure? Você está sofrendo através da sua falha? Are you afraid of death? Você teme a morte? Jesus is answer to you tonight. Jesus é a resposta para você. Jesus is inviting you tonight. Ele está lhe convidando esta noite. Jesus says, come unto me, ele you laden and heavy laden. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. I will give you the rest. Eu vos darei o alívio. So tonight is your night. Esta noite é a sua noite. You are invited by the King of Kings and Lord of Lords. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está lhe convidando. All heaven is waiting for you. O céu está à sua espera. Myriad of angels are waiting for you. Milhões de anjos estão à sua espera. Tonight, miracle is going to happen to you. Esta noite um milagre vai ocorrer na sua you vida. You are going to be saved. Você vai ser salvo. You are going to be healed. Você vai ser curado. You are going to be set free. Você vai ficar liberto. You are going to be changed. Você vai ser mudado. You are going to receive heaven. Você vai receber o céu. Tonight is your night. Esta noite é a sua noite. Good thing is ready for you. A coisa boa está à Open sua espera. Your heart. Abra o seu coração. Receive Jesus. Receba Jesus. Be saved. Seja salvo. Be changed. Seja transformado. Shall we bow down our head together? Curvemos as nossas cabeças em oração. Let us pray. Vamos orar. Heavenly Father, I come to you in Jesus' name. Pai celestial, eu me aproximo de ti em nome de I Jesus. I know that you love these brothers and sisters. Eu sei que tu amas todos os presentes aqui. You have called them to this stadium. Tu chamaste a este estádio. They are all beloved children of God. São todos filhos amados de Deus. Father, work upon them by the power of Holy Spirit. Senhor, opera neles agora através do Espírito. Give them the revelation of our Lord Jesus Christ. Dê-lhes a revelação de nosso Senhor Jesus Help Cristo. Them right now. Ajude-os agora. Help them to be saved. Ajude-os a receber a salvação. Help them to receive faith. Ajude-os a receber a fé. Help them to have courage. Ajude-nos a ter ânimo. Dear Holy Spirit, oh Espírito Santo, blow upon us like a mighty wind. Sopre sobre nós agora como vento veemente. Help open our heart. Abre o nosso coração, Espírito Help de us to receive Jesus. Ajude-nos a receber a Jesus. In Jesus' name I pray. Em nome de Jesus. Keep on bowing down your head, please. Fique com a sua cabeça curvada. Are you saved tonight? Você se encontra salvo? Do you have Jesus in your heart tonight? Jesus está em seu coração. I don't ask if you have Christianity. Eu não estou perguntando se você crê no cristianismo. Christianity can save you. Porque cristianismo não salva Only ninguém. Jesus Christ, the Son Só of God, Jesus, can save o Filho you. De Deus, salva. If you don't have Jesus tonight, se você não conhecer a Jesus, tonight is your night. Esta noite é a sua noite. Jesus is inviting you. Jesus está lhe convidando. You may come to Jesus as you are. Você pode chegar a Jesus no estado Do que se encontra. Do not worry about your past life. Não importa com a sua vida passada. Jesus Christ took all of your sins and guilt on the cross. Jesus já carregou seus pecados, suas ofensas na cruz. Jesus loves you. Ele te ama. Tonight you can become a child of God. Esta noite você pode se tornar filho de Deus. All those who are not saved. Yet. Todos os que não conhecem Jesus But não são salvos. Like to be saved. Mas querem se converter esta Would you please stand up and move down? Levante agora e vem aqui no campo. Abre os portões, meus irmãos. Abre os portões, meus irmãos. O povo vai entrar na pista. Desse lado e desse lado de cá. Não pise na grama do campo. Abre os portões e deixe o povo entrar na pista e vi ficar a nossa direita e a nossa esquerda. Então todos coloquem-se de pé, por favor, todos de pé. E nós queremos convidar as pessoas que querem receber a Jesus como Salvador, que você saia do seu lugar agora e desça e passa pelo portão e entra aqui na pista. Pode descer daqui bancada, pode vir aí do lado de fora da grade. Eles vão abrir os portões, né? Olha, tem um portão aqui, ó, já aberto. Tem um portão do lado de cá. Mas só um portão para o povo entrar? É totalmente incrível isto. Então sai do seu lugar. O povo já está chegando. Então, meu amigo, faça uma força. Você tem que vir à procura de Jesus. Não vai ser fácil. Desça daqui bancada. Vem aqui para esse lado de cá. Olha, o povo já está entrando na pista. Venha se unir com esta gente. Sai do seu lugar. Meu irmão, chegou a hora de você trabalhar. Minha irmã, chegou a hora de você trabalhar. Você trouxe aquele convidado. Você trouxe aquele vizinho, companheiro de serviço. Você trouxe seu amigo. Desça com ele agora. Convide-o a chegar aqui. Será que nós podemos usar esta frente? Eles vão abrir o portão desse lado. Vocês aqui à nossa direita, à vossa esquerda, desce e passa pelo portão de cá. Vocês aqui à nossa esquerda, entre pelo portão aí. Dezenas de pessoas já estão chegando. Pode entrar, dê a volta e entre pelo portão. Cuidado com os fios. Eu sei que vai ser difícil, mas quem quer vir a Jesus não mede esforço. Meu irmão, trabalha. Traga aquele amigo, aquela senhora. Traga aquela pessoa carente agora. Pastor Vitorino, vamos cantar um corinho. Todos cantam com o pastor Vitorino enquanto as pessoas chegam para se entregar a Jesus. Tem um portão aberto aqui à nossa direita. Tem um outro portão à nossa esquerda. Então sai do seu lugar. Faça um esforço. Faça como aquela mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia, mas ela quis chegar e tocar em Jesus. E ela entrou por entre a multidão e chegou na presença de Jesus e tocou nele e foi curada. Hoje é a noite da sua salvação. Meus irmãos, esse lado aqui, a minha direita, a vossa esquerda, está aberto. Ah, o portão tem cadeado, abre. Quem tiver a chave, aquele irmão que tiver a chave ali, abre. Já devíamos ter feito isso antes do início do culto. Colocar a gente na segurança ali, para deixar o portão fechado, mas destrancado. Olha como é que o povo está chegando aqui. Glória a Jesus. Mas o que é mais importante? Almas chegarem em Jesus ou alguns cabos elétricos ali? Instrua o povo a passar. Então o portão já está aberto. Entre ali. Pode vir em nome de Jesus. Pastor Vitorino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Paz do céu, todos cantam com Vitorino. E seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. O povo está chegando, graças a Deus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fez, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um momento só, nós vamos continuar cantando este hino enquanto as pessoas chegam a Jesus Cristo. Esse lado já está sendo tomado de pessoas que estão se entregando a Jesus Cristo, vindo com seus problemas, com as suas necessidades. Continua, meu Senhor, continua, minha jovem, a dar a volta e chegar aqui. O outro portão, ela já abriu o portão de lá, pode chegar por aquele portão ali. Mais um dia senti meus pecados revi sobre mim a espada da lei. Apressado fugir em Jesus me escondi. É isto, que coisa linda! E abrigo, venha para Jesus. Seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Coisa linda, coisa bonita. As almas chegando para Jesus. Sua luz. Com um pouquinho mais de pressa agora, pastor. Foi ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor. Continua a chegar em nome de Jesus. Que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. O portão desse lado está aberto. Eles vão lhe indicar como você deve chegar a este lado. Tem um fio de alta tensão ali que você precisa evitar, mas pode descer desse lado aí e entrar pelo portão de cá. Pastor Vitorino, enquanto as pessoas, olha as pessoas chegando ali, olha que coisa linda. Vamos cantar pelo sangue, pelo sangue. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no pessoas, Calvário. Continua a chegar. Nós vamos esperar você chegar. Alvo mais que a neve. leve. É isto, minha gente. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro. Continua a chegar. Que por nós. Pode vir, nós esperamos você chegar. Olha como as pessoas estão chegando. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. E nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.